quanto tempo vai durar esta mentira? Este papel, mentira. Toda a minha vida é uma mentira. Mas que cruel. Eu nunca te quis mentir, eu juro. Eu nunca quis brincar assim. Agora só quero chorar. Tenho medo que o nosso amor vai terminar tão cedo. Mentira, perdoa-me, esquece esta mentira. Este papel.